Secundário em Movimento. Um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundário em Movimento, na Boa Nova. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Está a ouvir o programa Secundário em Movimento. Agradecemos a sua preferência. Hoje, como já é hábito, temos rubricas diversas e temos a honra de ter connosco a subdiretora da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, professora Cristina Borges, que nos irá falar das jornadas pedagógicas que decorrerão na nossa escola. Não saem daí. Fiquem agora com a Mónica Marques e a sua sugestão de leitura. A crítica está presente no cotidiano de qualquer sociedade, ainda que há uns tempos atrás muitos sociólogos considerassem que a tendência da população jovem fosse a acrisia. No entanto, a conjuntura atual parece modificar essa realidade, dando a sensação de despertar as mentes mais jovens. É neste sentido que sugiro aos nossos ouvintes a leitura de A Farsa, de Raul Brandão, que assenta justamente neste espírito crítico. O autor em causa serve-se desta obra para, subtilmente e recorrendo a muitos simbolismos, tecer uma crítica à sociedade de então. Aos diz que disse, expressão muito portuguesa, usada, como todos nós sabemos, para designar aquelas cuscovelices e mexericos que muitas das vezes ridicularizam as pessoas de um modo desumano. Reflete ainda sobre questões metafísicas e transcendentes, como o sentido da vida ou o descrédito da ciência, incapaz de responder a questões subjetivas como a psique humana. Se é adepto de leituras mais cuidadas e do domínio daquela que é considerada a literatura do grupo da Biblioteca Nacional, que para além de Raul Brandão inclui escritores como Jaime Cortesão, Raul Proença, Aquilino Ribeiro e Câmara Reis, irá deliciar-se com esta obra. Secundária em Movimento, na Boa Nova. No Facebook do programa Secundária em Movimento, estiveram em votação 19 músicas portuguesas e estrangeiras. Com músicas estrangeiras foram eleitas David Guetta, Titânio e Adele, Set Fire to the Rain. E portuguesa Posso ir si, sexta-feira, do álbum Em Si para os Amigos, com lançamento previsto a 6 de fevereiro de 2012. Secundária em Movimento. I let it fall. Stand in your arms without. Fiquem agora com Mariana Valente e a sua sugestão cinematográfica. Boa tarde. Hoje venho sugerir o filme de Sherlock Holmes, O Olho das Sombras, do detetive mais conhecido de sempre, criado pelo escritor Conan Doyle. O sucesso do primeiro filme, Sherlock Holmes, apresentado por Guy Ritchie em 2009, com Robert Downey e Jude Law nos principais papéis, tornou-se no maior sucesso bilheteiro da carreira do realizador britânico. O que levou a Warner Bros. A encomendar uma segunda aventura do astuto detetive londrino e do seu fiel companheiro, o Dr. John Watson. Num momento de iminente conflito entre França e Alemanha, no ano de 1891, Sherlock Holmes, interpretado por Robert Downey, investiga com Watson, interpretado por Jude Law, a morte do príncipe herdeiro da Áustria, acreditando que este assassinato faz parte de um plano maquiavélico desenhado pelo Dr. Moriarty, o conceituado professor e investigador da sociedade, a fim de espoltar uma guerra na Europa. Entre trabalho e lazer, Holmes segue as pistas até um clube noturno, encontrando o irmão de Mycroft, Holmes, e Sims, uma cartomante cigana, inconscientemente envolvida no assassinato do príncipe e que, relutantemente, aceita ajudá-lo. A investigação torna-se mais perigosa à medida que a astúcia de Moriarty vai causando mortes e destruição por onde passa, o que leva a dupla a percorrer toda a Europa, desde Inglaterra à França, a Alemanha e até à Suíça para a desvendar. Não obstante algumas pequenas falhas factuais quanto ao período histórico da narrativa, nomeadamente o facto de as armas utilizadas ou os automóveis visíveis no filme ainda não existirem em 1891, o enredo acaba por se revelar razoável, notando acima de tudo uma crescente tendência para a diversão, brindando os espectadores com variadas peripécias e diálogos protagonizados pela dupla protagonistas. Característica essa nitidamente apoiada comparativamente ao primeiro filme de 2009. Por outro lado, o desempenho do elenco mantém a competência já evidenciada dois anos antes, destacando-se naturalmente Robert Downey e Jude Law, que comprovam a química das respectivas personagens. Já sobre o trabalho do realizador, este é claramente o filme de Guy Ritchie. Os condimentos que caracterizam a sua filmografia estão visíveis nesta longa-metragem, especialmente nas cenas de ação, impactadas em slow motion, e um enquadramento histórico por si captado ao final do século XIX. No entanto, fica também a ideia que o realizador britânico não arrojou neste trabalho, não representando este filme. Por isso, qualquer avanço qualitativo do seu portfólio de trabalhos. Portanto, Sherlock Holmes, Jogo de Sombras, acaba por ser apenas um produto de entretenimento que provavelmente não impressionará nem desiludará os fãs da versão cinematográfica de 2009. Pode ver este filme no Dolce Vita Coimbra ou no Fórum Viseu, como preferir. Espero que tenha gostado da minha sugestão. Até ao próximo programa. Secundária em Movimento. Fiquem agora com o Diogo e a sua rubrica Personalidades da Região. Obrigado, Ana Luísa. Boa tarde. Sou o Diogo Rafael, 11º F. Hoje vou continuar com a rubrica Personalidades da Região, em que vos falo sobre uma personalidade que marcou a história da nossa região. Hoje vou falar-vos acerca de Vasco de Campos. Vasco de Campos nasceu na Ponta Estrazintada, Conselho de Oliveira do Hospital, no dia 2 de julho de 1904. Seu pai, Benjamin de Campos Freire, era natural de Nogueira do Cravo, e sua mãe, Albertina das Neves Correia Campos, dos Perdieiros, bem feita, Conselho de Arganil. Ficou órfão de pai aos 7 anos e de mãe aos 12, acolhendo-se à proteção do seu tio materno, José Lencastre Marcos Correia, que residia na Carvalha, por Nova Lua. Fez os estudos secundários no Liceu José Falcão em Pico. Ao terminar o curso geral dos liceus, inscreve-se em letras, pois era seu desejo cursar direito. No lápis do secretário, fez aparecer inscrito em ciências. Resolveu então seguir medicina. Aluno brilhante, foi convidado para ficar na faculdade como assistente, lugar e distinção que recusou. Ocorre o partido médico da Boa, dando entrada nesta histórica vila em dezembro de 1932 e aqui permanecendo como médico até 1974, data em que se reformou de médico municipal. Notabilizou-se pela sua bondade, proporcionando consultas gratuitas a quem não tinha posses para pregar. Casou na Carvalha, na Capela de Nosso Senhor das Graças, no dia 30 de março de 1933, com a sua prima Maria de Lourdes Lencastre. Na sua casa de avô, debruçada sobre o rio Alva, nasceram-lhe 8 filhos. Perde um deles, o José Benjamin, com 4 anos de idade, e da sua enorme dor, nasce o livro O Conto da Cotovia. Reformado, regressa à casa onde nascera, na Porta das Três Entradas. O seu búzio. Aqui faleceu no dia 17 de julho de 1991, ficando sepultado no cemitério da Vou. Em homenagem póstuma, já que em vida sempre as recusara, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital concedeu-lhe a medalha de ouro do Conselho e o título de cidadão honorário. A nossa escola também lhe presta homenagem, dando o seu nome à Biblioteca Escolar. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago em receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não cabe um tostão. Alguém me arranja emprego bom, bom, bom, bom. Já, já, já, já. Eu desenterro o país, o povo aguenta. Mas qualquer dia a bolha rebenta. De boca em boca nas redes sociais ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não cabe um tostão. Alguém me arranja emprego. Honesto e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não cago um tostão. Agora com a Ana Luísa e com a sua sugestão de viagem. Caros senhores ouvintes, venho agora mais uma vez deixar-vos com uma sugestão para um fim de semana cultural. Desta vez vamos até Guimarães, a capital europeia da cultura este ano. O berço de Portugal tem inúmeros espetáculos agendados para este fim de semana. Começa na manhã de sábado, visitando algumas das exposições espalhadas pela cidade. A partir das 10, espreita a exposição de José de Guimarães, no Paço dos Duques de Bragança, ou, como alternativa, a exposição de pintura de Cidália Silva no Café Oscar. Para a refeição, escolha o bacalhau recheado, uma especialidade da zona. E para a sobremesa, prove as rabanadas que mereceram referência por Camilo Castelo Branco no seu romance Amor de Salvação. Quando diz que em Guimarães se comem as mais ambrosíacas rabanadas que os deuses coaram em suas celestiais gargantas. Gargantas. Depois, das 3h30 às 6h30, não deixe de passar no Centro Infantil e Cultural Popular, onde, no quiosque de vinil, pode comprar, vender, trocar e ouvir discos de vinil. Mais tarde, assista à edição 2012 do Festival Guidance, que conta com 8 espetáculos de dança contemporânea, produções de companhias nacionais e internacionais. No dia seguinte, depois de uma noite bem passada num dos hotéis ou pousadas da zona, passe pelo Ex Libris da cidade, o Paço dos Duques de Bragança, um dos palácios nacionais mais visitados por portugueses e estrangeiros, e tire uma fotografia com o fundador de Portugal. Não esqueça o Castelo de Guimarães, a Citânia de Briteiros, um castro arqueológico da Idade do Ferro, o Paço de São Cipriano ou a Capela de São Miguel do Castelo, onde, segundo a lenda, foi batizado Dom Afonso Henriques. Termine o dia com uma viagem de teleférico. Vai valer a pena. Votos de boa viagem e boas visitas. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Deixo-vos agora com a Patrícia e a sua análise desportiva. Boa tarde. O Grupo de Desporto concluiu as entrevistas aos responsáveis pelo desporto escolar na escola secundária. A seguir, vamos entrevistar os responsáveis do agrupamento Brás Garcia de Mascarenhas. Os grupos são o da dança, orientado pelas professoras Irina Pereira e Dina Seabra, o de voleibol feminino, coordenado pelas professoras Dulce Albuquerque e Irina Pereira, o de futsal pelos professores Ricardo Sampaio e Carlos Sequeira, e natação pelo professor Jorge Fonseca e pela professora Dina Seabra. No próximo programa entrevistaremos um destes responsáveis. Até lá! Secundária em Movimento, na Boa Nova. Boa tarde, hoje vou dar início a uma nova rubrica, Notícias do Nosso Mundo, e pretendo com ela dar eco das notícias da comunicação social regional, escolhendo cada semana aquela que me parece mais significativa. Esta semana escolhi um acontecimento de grande relevância cultural do nosso concelho, as celebrações jubilares da Igreja de São Pedro em Lourosa. Estas tiveram início no passado dia 15, com uma Eucaristia Jubilar, presida pelo Sr. Bispo de Coimbra, Dr. Virgílio Antunes, e com a presença do Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, o professor José Carlos Alexandrino e outras entidades. As celebrações decorrerão até 2 de setembro e contarão com um vasto programa de atividades. Entre elas destacam-se a Festa do Padroeiro, São Pedro, a 25 de Fevereiro, um ciclo de conferências em Março e Abril, uma Missa Gregoriana, a 27 de Maio, a Festa do Corpo de Deus, a 7 de Junho, o Jubileu da Confirmação, 8 de Julho, o Concerto de Missa Grande, a 21 de Julho, uma Feira Moçárabe, a 18 e 19 de Agosto, e encerramento das comemorações, a 1 e 2 de Setembro. Estas celebrações, preparadas por uma comissão organizadora da qual faz parte a Igreja, a Autarquia e Populares, devem-se aos 1.100 anos de existência deste templo moçárabe, que é único em Portugal, sendo a mais antiga igreja em funcionamento culto cristão, datando de 1912. É uma joia do património, como a considerou o professor José Carlos Alexandrino e o Bispo de Coimbra. No dia em que Lourosa se embelezou para comemorar os 11 séculos da sua igreja matriz, o presidente da Junta de Freguesia lamentou que o templo ainda seja desconhecido por muitos portugueses, mas revelou-se convencido que as celebrações jubilares se afigurem como um ponto de viragem para que o monumento passe a ter o devido reconhecimento. Salienta ainda que esta preciosidade histórica figura entre as 7 maravilhas do património cultural do Conselho de Oliveira do Hospital, eleita em maio de 2011. Aqui está um bom exemplo da presença e divulgação do que temos de melhor e podemos oferecer a todos os que nos visitam. Sugiro aos ouvintes que visitem a igreja e participem nos eventos programados de grande qualidade e valor cultural. Secundária em Movimento. Estamos hoje à conversa com a subdiretora da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, professora Cristina Borges, e com o professor Nuno Teixeira, sobre o tema Jornadas Pedagógicas. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Célia. É um prazer tê-los aqui e é uma honra para a equipa do Secundária em Movimento tê-los no nosso programa. Gostaríamos de saber o que são e em que consistem as jornadas pedagógicas da nossa escola secundária. Antes de mais, boa tarde à professora Célia e à equipa que organiza e toma conta deste programa. E é um orgulho também para nós estarmos aqui presentes a esclarecer toda e qualquer dúvida que possa subsistir sobre as jornadas pedagógicas. As jornadas pedagógicas são um espaço próprio da escola secundária que se foi construindo ao longo de alguns anos. Depois, por várias contingências, tivemos que interromper esta atividade, mas é um espaço que se pretende sobretudo de partilha de saberes, porque o nome desta atividade é Jornadas Pedagógicas Saberes Partilhados. Portanto, nós pretendemos que seja isso mesmo, seja uma oportunidade, um espaço em que os professores falam para outros colegas. Todos nós sabemos mais do que aquilo que muitas vezes demonstramos e que podemos transmitir aos nossos colegas. E não tem um caráter formal de formação acreditada ainda. Tem um caráter, sobretudo, informal, de partilha, de conhecimento, de convívio salutar, e é uma marca, já é uma marca, foram uma marca da escola secundária durante algum tempo. E nós agora pretendemos recuperar esse espaço e fazer com que as jornadas pedagógicas, saberes partilhados, constituam também a imagem da escola e que diferenciem a escola secundária. Este ano temos uma equipa organizadora mais abrangente, porque o formato das jornadas assim o exige, mas no fundo o espírito inicial continua cá, que é partilhar saberes, colegas falarem para colegas e partilhar o que cada um sabe. Não sei se o professor Nuno quererá dizer alguma coisa. Sim, eu estava a ouvir a Cristina. Boa tarde, antes de mais, à Célia, à equipa que promove o programa, e aos ouvintes, já agora. Estava a ouvir a professora Cristina a falar das jornadas e a lembrar-me do primeiro ano em que as organizámos, foi em 2002, salvo erro. E nós os dois estivemos ainda na organização dessas primeiras. No Departamento de Línguas, antes de tantas reorganizações de grupos e departamentos nas escolas, que foram acontecendo ao longo depois dos anos 2000, e nesse ano de 2002 nós queríamos dar, digamos que, corpo a um entusiasmo que ainda existia nesses saudosos tempos que parecem tão longínquos na escola, um entusiasmo que existia muitas vezes em situações de convívio informal, nos intervalos ou nas horas livres, hoje diríamos horas de trabalho de escola. Os professores tantas vezes, entre uma aula e outra, gostarem de ficar um pouco à conversa, a partilharem os seus saberes, não é? E então, dizia eu, foi uma tentativa de se dar corpo num dia ou dois dedicados a esse propósito, de as pessoas, em vez de serem num intervalo ou numa hora, se encontrarem com mais consistência, com mais demora e também com outra preparação, ouvindo-nos uns aos outros e vendo-nos nossos colegas, não um formador ainda que não acreditado, mas alguém que tem uma formação académica superior, e nós às vezes não nos lembramos disso, provavelmente tantas vezes quanto deveríamos, com quem podemos também aprender e receber informação, não é? Foi esse o espírito inicial, com esse entusiasmo todo, que entretanto, enfim, como disse a Cristina, por circunstâncias várias, se esmoreceu, se intervalou, se perdeu, e queremos ganhar, recuperar este ano. Muito bem. Já percebemos que este ano o formato é diferente do anterior. Gostaríamos de ouvir-los falar sobre este novo formato deste ano. Quando as jornadas nasceram, a classe docente tinha direito a alguns dias por ano para formação. Atualmente isso não acontece, portanto a formação terá que ser toda pós-laboral e nem aos sábados já é muitas vezes permitido. De modo que nós tivemos que adequar o formato das jornadas a estas novas exigências legislativas, não é verdade? Senão correríamos o risco de não ter público. Por isso, este ano, há ainda a hipótese de termos vários formatos, sendo que temos na mesa para já o formato pós-laboral, pode incluir algum sábado, eventualmente, porque nós também vamos organizando as jornadas este ano passo a passo. Elas estão espalhadas no tempo, vão de janeiro a junho. O facto de em janeiro ser numa segunda-feira pós-laboral não quer dizer que em março seja assim, seja esse o formato. Teremos que adequar o formato, o espaço e o tempo às pessoas que vão participar ativamente nessa sessão. Sendo que nunca poderá ser um dia inteiro, um dia de atividade letiva, porque os professores neste momento já não podem usufruir desses dias. Neste momento, em janeiro, será pós-laboral, possivelmente em fevereiro também, que são as duas que já estão assim mais estruturadas. Neste momento, para março, estamos ainda, está tudo em aberto, as pessoas podem participar, pessoas da escola, de outras escolas, podem participar fazendo sugestões sobre os temas que querem apresentar, sobre atividades que queiram dinamizar, e depois nós temos que adequar o local, que pode ser na escola ou pode ser num outro espaço em Oliveira, Mas é tudo, é uma estrutura muito flexível, não é uma estrutura rígida, que é só que fixa em um ou dois dias e naquele local. É sempre adaptável às pessoas que cheguem até nós e que nos digam eu quero fazer isto ou quero fazer aquilo. Pode ser mais difícil para as pessoas perceberem, mas nós, pronto, por força das mudanças, temos que nos adaptar. E também terá benefícios ser assim, não é verdade? Porque umas pessoas poderão vir a um dia, outras pessoas poderão vir a outros, e o que nos interessa de facto é atingir o mais largo número de pessoas e que se consiga partilhar de facto o saber que as pessoas que cada um tem. Contudo, para o próximo ano já está pensado noutros moldes, não é assim, Nuno? Pois, Célia, estivemos também um pouco em suspenso durante este tempo que mediu entre setembro e janeiro para saber o que poderíamos e deveríamos fazer, não só porque, como dizia a Cristina, não podemos ocupar o tempo letivo durante entre as 8:30 e as 5 da tarde, e então pensámos neste formato pós-laboral ao fim do dia, mas sempre com a ideia de podermos recuperar o cariz inicial das jornadas, tentando concentrar as atividades como fizemos nas primeiras 4 edições, ao longo de um dia ou dois, dependendo do número de comunicadores e desse formato futuro, no sentido de dar, como direi, uma consistência mais científica, se elas vierem a ser acreditadas, às jornadas, e então sim haver um painel de comunicadores pré-estabelecido a longo prazo, de modo que as pessoas se possam inscrever, os colegas da escola secundária ou de outras escolas se possam inscrever, não só para assistirem pelo prazer de assistirem às comunicações, mas para usufruírem da formação enquanto exigência também da sua progressão na carreira, progressão aqui entre aspas, eventualmente também, não é? E respondendo na prática à tua questão, Célia, a escola envia os esforços no sentido de auscultar o centro de formação da Beira Interior para no próximo ano letivo se dar então corpo a esse formato creditado das jornadas pedagógicas. Portanto, se tudo correr bem na sua 6ª edição, não saberemos com que número de créditos nem com que número de horas, mas será uma exigência diferente. A ideia será colocar no calendário das atividades da escola, no calendário anual, as jornadas pedagógicas como ponto alto e incontornável, como nós vamos verificando que sucede em alguns outros concelhos, com outros eventos, não necessariamente ligados à vida exclusivamente das escolas, não é? Sim, a professora Cristina há pouco já referiu que há já sessões agendadas. Gostaria que nos falasse quais são os temas que vão ser já tratados em janeiro e em fevereiro. A próxima é já pertinho, é segunda-feira, 30 de janeiro, por volta das 17:30 e no anfiteatro da escola secundária. O tema é a proposta de revisão curricular do Ministério da Educação para o terceiro ciclo e para o ensino secundário. Está aberta uma discussão pública até 31 de janeiro. O Ministério da Educação supostamente quererá ouvir aquilo que a classe docente e não docente terá a dizer sobre a sua proposta. Se houve ou não, se leva em conta ou não, isso não nos diz respeito. O que nós podemos fazer é de facto emitir uma opinião, e então nós decidimos abrir estas jornadas com esse tema precisamente. Lançámos o convite, o repto a todos os professores e não só, para que estejam presentes e para que se elabore um texto, que se comente a proposta de revisão curricular, que depois faremos seguir então para o Ministério da Educação. Essa é a parte que nos compete, não é? É cómodo demais dizer depois, mais tarde, que não concordamos e que está mal feito, sem que de facto tivéssemos antes emitido algum parecer sobre aquilo que é o que nos dá a oportunidade de fazer, que é emitir um parecer. Pronto, então, nesse sentido, vamos fazer a primeira sessão, que será subordinada a esse tema, já segunda-feira, para a qual estão todos convidados. Depois, em fevereiro, em princípio, será o teatro. Temos entre o nosso corpo docente um dramaturgo, é pouco divulgado ainda na comunidade local, e teremos em princípio a representação de uma peça criada por ele. Para já. Que nós podemos dizer quem é. Sim, António Luís Vaz Pato, não há nenhum mistério. Talvez desconhecido como dramaturgo, mas quem acompanhava os boletins da Associação OHS 21 via, podia ler em algumas das suas páginas, creio que às vezes sou pseudónimo, contos, short stories do António Luís Vaz Pato, que é um criador literário, não é? E que tem uma peça sua chamada A Coisa, que já foi encenada em diversos locais e que nós gostaríamos de levar, que fosse possível levar à cena em fevereiro, integrando a encenação precisamente no segundo mês das jornadas. Sim, e estas jornadas estão abertas a todos os docentes da escola secundária e de outras escolas. Quem quiser participar como orador ou depois apenas como ouvinte, como é que deve proceder? A quem é que se deve dirigir? A direção da escola secundária enviou hoje um mail para todas as escolas do concelho, no qual anunciava, não é, a reabertura das jornadas pedagógicas. Enviámos um cartaz e um texto enquadrador, e desafiando as pessoas a estarem presentes como ouvintes ou a estarem presentes como comunicadores. Querendo, é só responder ao mail. No mail eu pedia a todas as outras direções que reenviassem o mail para todos os docentes, e querendo participar é tão simples quanto isso, é responder a um mail ou telefonar para a Escola Secundária de Oliveira do Hospital e falar com alguém da direção ou com algum dos elementos da equipa organizadora. É muito simples, não tem que ter teses de doutoramento, não tem que ter assim, um trabalho científico já editado, basta sentir-se à vontade num tema que ache interessante e que possa interessar a colegas e não só colegas, e aceitar o desafio para participar. E se quiser apenas ouvir, estar presente, basta vir na data sim, que está definida? Sim, basta vir na data, sim. Sim. Eu suponho que as datas serão oportunamente divulgadas, sim, por mail também, já, sim, por mail depois, à medida que os meses forem sucedendo. Portanto, para fevereiro, quando soubermos em que dia poderá ser encenada A Coisa, eventualmente na Casa da Cultura, adianto eu, não é? Pois as pessoas serão informadas do local exato e da hora exata a que decorrerão os eventos. Para março, a newsletter seguirá também e, portanto, quem quiser participar como comunicador terá de o fazer previamente, quem quiser assistir apenas será informado por via correio eletrónico, não é? Nós criámos um cartaz base que vai acompanhar as jornadas desde janeiro até junho, e esse cartaz será redimensionado todos os meses com a data, o local e a hora para esse mês. E o orador ou oradores? E será enviado depois novamente para todas as escolas, para todos os docentes na escola secundária e depois para as direções das outras escolas, pedindo a colaboração deles no sentido de fazer a divulgação junto dos seus docentes. Parece-me que já estamos a perceber qual é o funcionamento das jornadas este ano, mas se entenderem que há algum aspecto que ainda não foi bem clarificado ou algo que pretendam acrescentar... Só pedimos a colaboração da equipa do programa para ir divulgando também oportunamente as várias sessões das jornadas pedagógicas. Uhum. Pois. E esperando que as pessoas se queiram, como dizem os ingleses, socializar um pouco, roubando com certeza um pouco do seu tempo de fim do dia, mas tendo em compensação o prazer de estar na companhia de gente com quem se possa aprender, e é isso que se espera de umas jornadas que se dizem pedagógicas, não é? Muito bem. Pois nós agradecemos a vossa participação neste programa e fazemos votos que as jornadas pedagógicas sejam, de facto, um espaço de criatividade, como dizem, de partilha e de convívio entre todos os docentes, e nós aqui estaremos sempre disponíveis para dar eco das realizações e das várias sessões que vão decorrendo ao longo do ano letivo. Muito obrigada. Muito obrigado também. Obrigada a nós. Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. I'm criticized. Hoje, no Secundário em Movimento, podes ouvir Jessie G. Domino. Esta música foi lançada pela cantora 29 de agosto de 2011. Secundário em Movimento. Um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundário em Movimento, na Boa Nova. Iniciamos o Secundário em Movimento Notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária. No passado dia 18 de janeiro, teve lugar no auditório da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo a sessão cultural de índole literária proferida pelo professor doutor José Augusto Bernardes, docente na Universidade de Coimbra, subordinado ao tema A Lírica Camoniana como Autobiografia Poética, Temáticas e Motivos. Esta sessão surgiu como complemento da sequência de aprendizagem 2 da disciplina de português do 10º ano, Camões Lírico, e dirigiu-se às turmas deste ano de escolaridade. Os docentes dinamizadores desta atividade, professores Isaura Oliveira, Flor Bela Pires, Basílio Lima, Clara Silva e Ana Reis, referiram-nos que esta sessão foi um enorme sucesso, dado o elevado valor académico do orador e o interesse revelado pelos discentes. Também no dia 18 de janeiro decorreram as sessões escolares do Parlamento dos Jovens Básico e Secundário. A sessão escolar do Ensino Básico contou com a participação de 15 deputados das listas A e M. O debate subordinado ao tema Redes Sociais Combate à Discriminação foi muito vivo, revelando o grande empenho dos intervenientes. A apresentação das medidas seguiu-se o espaço dedicado à sua discussão, da qual resultou o projeto de recomendação da escola, constituído por 3 medidas e respectiva fundamentação. Nesta sessão foram eleitos como representantes da nossa escola à sessão distrital, que terá lugar em Coimbra no dia 27 de fevereiro, os deputados Sebastião Barbosa, Maria João Andrade e Cátia Pérez. Foi ainda escolhido o candidato à mesa da sessão distrital, Miguel Almeida. Como tema para o Parlamento dos Jovens Básico do próximo ano letivo, os nossos deputados propuseram os jovens e as dependências. Na sessão escolar do ensino secundário, subordinada ao tema Redes Sociais, Participação e Cidadania, participaram 23 deputados das listas A, B e F. Os intervenientes defenderam com muito entusiasmo e espírito cívico as respectivas medidas, fundamentando-as com uma argumentação rigorosa e adequada. Do debate resultou o projeto de recomendação da escola. A nossa escola será representada na sessão distrital, que decorrerá em Coimbra no dia 28 de fevereiro, pelos deputados Hugo Lopes, Nelson Nunes e Ana Luísa Costa. Foi eleita como candidata à mesa da sessão distrital a deputada Inês Quaresma. Os nossos deputados escolheram o tema Contribuição dos Jovens para a Divulgação da Cultura Nacional como proposta para a edição do próximo ano. No dia 19 de janeiro, o Clube de Teatro comemorou o dia do nascimento de Eugénio de Andrade. A aluna Bárbara Pereira disse, em alguns momentos do dia, o poema À Mãe. A Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos informa que estão abertas as inscrições para o concurso Ler em Voz Alta. Este concurso tem como objetivo promover, entre os alunos do terceiro ciclo e secundário, o gosto pela leitura expressiva. Cada turma deverá inscrever os dois alunos que a representarão no concurso. Os critérios para a seleção dos dois leitores, participantes, são da exclusiva responsabilidade do docente de português da turma. Os alunos participantes no concurso Ler em Voz Alta terão de realizar duas provas de leitura. Primeira prova, leitura em voz alta de um texto escolhido e preparado previamente pelo aluno. Segunda prova, leitura em voz alta de um texto escolhido pelo júri, sem conhecimento prévio do concorrente. Na fase ano, que se realizará em fevereiro, em data a indicar, oportunamente, o júri elegerá o melhor aluno de cada ano de escolaridade. Os dois primeiros classificados de cada ano participarão na terceira fase do concurso, fase ciclo, a realizar em março, durante a Semana da Leitura. O Boletim Informativo da Biblioteca Escolar número 1, edição 2011-2012, já se encontra disponível no blog da Biblioteca, www.bibliotecaesoh.blogspot.com. Trata-se de uma súmula das atividades de caráter pedagógico, cultural e cívico realizadas na Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos ao longo do primeiro período. A coordenadora do Desporto Escolar, professora Dora Guerreiro, informa que irão decorrer as seguintes atividades de âmbito desportivo. No dia 6 de fevereiro, às 9h30, vai decorrer o Mega na escola, Faz Escola, para apuramento dos alunos para o Mega Distrital, nas provas Sprint, 40 metros, e Salto, Salto em Comprimento. A 14 de fevereiro, decorrerá o Corta Mato Distrital, no Circuito de Manutenção de Góis, onde participam 48 alunos da nossa escola, distribuídos pelos 4 escalões, infantis B, iniciados, juvenis e júniores, de ambos os sexos. Participaram neste programa a subdiretora da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, professora Cristina Borges, o professor Nuno Teixeira, a professora Célia Lourenço e os alunos do Clube de Jornalismo Mónica Marques, Patrícia Figueiredo, Ruto Ferreira, Andréia Cândido, Alexandra Figueiredo, Mariana Valente, Diogo Rafael, Ana Luísa Costa, Paulo Santos e Ana Dias. Por hoje é tudo. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Agradecemos a sua atenção.